Bom dia, papapá, mais direcional. Tá no... na barragem do Rio Pitanga, senhora, aqui no setor noroeste. Se autorizada a aproximação por Angra da Mata, sem interferência com o final do 90 nem 97. Em dia November Alpha, faça um 360 pela esquerda, reporte 9, final 97. 360 pela esquerda, reporte 9, 97, conforme o Mendra, November Alpha. Mike Gillette, 1000. Você está visual com o chinês agora externo? Afirmativo. Estou visual com a aeronave fazendo 360 também. Ok, então atente a Ocean agora final 90, a retaguarda da sonete está livre e prosseguir para a Bata, ok? Sem interferência com a aeronave fazendo 360, Cessna 150, na final da 17, Índia November Alpha. Ok, está autorizado na retaguarda da sonete, na final da 90, e não vai interferir com a aeronave fazendo 360 para a pouso na 17. Ok, se possível agilizando, ok? O Oceané passa na sua direita, agora agilizando o Mike Gillette, o meu. Eu tenho o Oceané na posição duna agora. Afirmativo, agilizando, por favor. Passou externo, baixado, checado, 6200. 6200, variável com 3, nós, pouso autorizado, pista 10. Informa um tráfego, Charlie 150, agora fazendo 360, final 97, não interfere. Tem que observar no TCAS, 6200. Tem que pouso no o Índia November Alpha, faça um novo 360 pela esquerda, reporte nova final 97. Tá vindo um novo 360 pela esquerda, Papa Romeo, Índia November Alpha. Ouvi, Salvador, bom dia, 6225. 6225, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Mike Gillette, meu aproximação da Bata autorizado, variável com 3 nós, 1014. Reporte solo controlado da Bata, agilizando Mike Gillette, Romeu. Autorizado, aproximação da Bata, agilizando Romeu. Já na curta final da Bata. Ei, guarda, aproximação da Bata, variável com 3 nós, Mike Gillette, Romeu. Variável com 3 nós, Romeu. Oi, autoriza a final do November Alpha? Bom dia, November Alpha, novo 360 pela esquerda, reporte nova final no 7. Contará nova final no 7, Índia November Alpha. 6200, solo 01 no direita, 1211. 1211, abraço de direita, solo 01, Romeu, frequência livre, bom dia. Informa um tráfego, um Charlie 150, final da 97, fazendo 360, não interfere. Tá, sente o tráfego, né? 6225, pouso autorizado, variável com 39, pista 90, 1014. Autorizado o pouso, baixa travado, 6225. Autorização de pouso, Índia November Alpha. O Chené agora já está passando. O eixo da 1-9, vai passar agora o eixo da 1-7-3-5, o Índia November Alpha. Gente, final 1-7, November Alpha, faça essa pose. 2-2, final, torre 18-6. 18-6, obrigado, já. Passarei do 2-2-2-3, autorizado a final. Exato, 2-2-3, poderá. Gol 1922, trem checado, duas milhas do Índia Serra, visual. 1922, continua a aproximação, agora atualização de pouso. Aguarda pouso. geral para o pouso autorizado. Pista 97, 030 graus, 4 nós. Autorizado pouso 97, 90 alfa. 60. 3179, Guarulhos 360, via Pesulu 44, autorizado. Decola pista 0 para a direita, será da Euleda Eude, controle 1. Controle 119, decimal 8, aciona 5407, 3179. Está autorizado então para Guarulhos, no 360, pela Upper Zulu 44. Essa ideia é da Euleda Eude, que consiste 1198-5407, transponder, 3179. 1922-2014, cheque trem. Trem, checado, pouso autorizado, voo 1922. Via November Alpha, solo 04, FAT 4 autorizado. Torre do 2223, completo sinal, que me torre, crescimento no noite, desse no meio. 18 meio, obrigado. Dezoito, identifique, chegada bomba, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Aproximação, aguarda a autorização de pouso 1014. Perdão. É, 208, aguarda porque tem parque a táxi a retaguarda para autorizar o desfecho. Solo 06, direita 1219. 219, obrigado. Pouso autorizado, variável com 59014, pistão 9. 3203. A sua identificação, chegada bom, se desça para o 060. 060, bom, 2. Bom dia. 2-2, táxi Alfa Juliette Porto 07. Alfa Juliette Porto 07. Alfa Vitor Juliette, confirme que foi bom. Juliette, no meu pai, saudou Salvador, TGL Veracruz, da cola 7 direita, com o Axé, controle 19 decimal 8, aciona 01. Tá ouvindo bem, controle. Correto, 2 abaixo, 4, 4, acionamento táxi, 2, 18, 6, 12, Alfa Juliette. Solo, bom dia, passarinho 2223, do Ronaldo. Passarinho 2223, bom dia, taxi Alfa Juliette, remoto no quadro. Alfa Juliette, remoto no quadro. Claro, man, I can't find you, ready to push off, you're still alive. 92, clear to push back and set up, you're on threat, thanks. Okay, full tax approval, call when ready to taxi, that's American 92. Solo, Salvador, é o TAM 3179, what's up? 3179 confirmando a guarda para o push. Número 2 no segundo. Negativo, não está autorizando o push. Reconstruiu com relação à nossa autorização. Possibilidade de nós fizermos a Upper Zulu 2-1 com fins direto drift com a subida Momo já, do nosso database. Mano, a rota que era essa? Afirmativo, se o senhor puder nos ajudar aqui, seria Momo, Elefa, Upper Zulu 2-1, com fins, direto Trive, direto Pontes, direto Guarulhos. Eu vou confirmar com o centro qual a rota que ele possui, e se ele possuir Upper Zulu 4-4, será necessário o CKG. Afirmativo, tá ok. Só um momento então. O senhor poderia checar isso aí, e aí, conforme for, a gente vai tentar então ficar na 44. Eu estou autorizado, tá? Enviar o fonte para 28612, que negava 1014. Patango, bom dia. Confirmando que sendo gol. Patango, no meu pé, saudou autorizado, TGL em Veracruz, sacola próxima 7 por direito, controle 119, decimal 8, e aciona o 01, o meu patango. Patango, confirmando um outro trecho 0141, duas pessoas no 44. Táxi 2862, meu patango. Mica, tudo autorizado, final no 0. Eu comunicador autorizado, final no 0, tá? 3304, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. 0 no 4. 0 no 4. Lidar Bó, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após o Elefa, do 379. Lidar Bó, compreensão Elefa, autorizado 360 pela Upper Zulu 2-1. Muito grato, já. 8, autorizado alinhada, colapso, no 0, vento 050 graus com 049. Vitória, flat line 380, via Upper Zulu 44, have take off Lima 0, right turn, dial, then Leda, then Delta. Base control 109, decimal 8, code 5427. Timarei, de bota as puxas, será 35345. Ground American 980 is ready to taxi. Black Line 0 approved, taxi by April 1, India and Alpha, all over the bot 0 call Tower 118.6, Canadian 0-1-4. Confirm, taxi on board, taxi on board. I'm sorry, can you say that again for American 980? American 980 approved, taxi via April 1, India and Alpha. All code point Romeo 0 call tower 118.6 Canadian 104. And taking the other move to the 1014. Afirmo. 050 graus com 05 nós. América 980, confirm, that's on board, shows on board. Okay, one more time, I can't understand. Again for American 982. American 982. Confirm, souls on board. Roger. And tax via India, okay? Tax via India, American 982 to Hoyt 1. Yeah, India, American 982. Azul 4208, Azul 17, decola, Shimagoro controle em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198, graças. Oi, controle instalador, Azul 4208, passe 1500 pés. 370, vigilância radar. Sessão 370, vigilância 4208. Batango, reporta no ponto de espera, taxi Oscar como número 2, atrás do Alfa Victor Juliette. Afirmativo, altímetro 10 no 4. Complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 1. 203, ou 3, decimal 1? 186. 86, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, ou Tem o 3-8 segurando o final da 1-0. Z59 já embaixo travado? Afirmativo. Solo Salvador, 3179, para pushback e acionamento na remota. Autorizado, pushback final, contact 3179. Autorizado, vem lá pro táxi 179. Alfa Victor Juliette, alinha e mantém cabeceira 17. Alinha e mantém. America 90, maintain position. Tá pronto, copo? Baleão, 360, VP Zulu no zero, recola a pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 1-9-8, aciona 5424. Porta inspeccionar na frequência 1-2-1-9, hoje na 621. Tio, o Alfa Victor Juliette, aguarde. Line 80, line up and wait, runway 10, line up and wait. O Alfa Victor Juliette atentando a estreia turbulência do Airbus da TAM, que acaba de tocar o solo da pista no zero. Quando pronto, tem livre decolagem, pistão 7, o vento 070 graus com 05 nós, Alfa Victor Juliette. No solo 22, livre direita, chama o solo 1-2-1-9. Direita 219, tá 3-8-5-9. 4 ajuste, autorizada final 1-0, 3-3-0-4. Padrãozinho autorizado, tá 3-3-0-4. Tá de resto. Taxi Alfa Juliette, reportagem do Juliette, 3-8-9. Alfa Juliette, vai reportar essa Juliette, tá? 3-8-5-9. America 980, the wind is 060 degrees with 04 knots, clear takeoff runway 10. Clear takeoff 10, America 980. Alfa Victor Juliette decolado de Salvador aos 23, ingressa corredor axé com curva direita, prossegue no axé com controle, 1098, bom voo. 409. Sim. Nenhum dos quatro dentes de pelo. Chename é 312, vou ir pra Duna. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Vou chename é 312. Desça para 3 mil. Pro de Duna. 312. Inicialmente vai paralelo a pistão no 735 com Brua Sul, aguardando contato visual com o Charlie 150 que decolou à frente no corredor Axé a mil pés. O Guardião 07 tem livre decolagem, 050 graus com 04 nós, reposto fora do solo. O 3859, uma posição prevista 1 no ônibus. Autorizado TAC, parte 1 no Indy Alpha, com temperatura 18.612, que ligar 1014, 3171. O TAC 3859, com a companhia libera a entrada da Juliette, TAC portão 1 no Uno. Tô 3859, após companhia Taxi livrar a entrada da Juliette, tá autorizado até o portão 1 no 1. Xenem é 312, 2 mil pés, autorizado a final 1-0. 2 mil, autorizado pelo segmento, 6312. Trip 5217, desce para 3 mil pés. 3 mil, 5217. 8, aciona 01-60. 14, voo 98. No quanto 208? Pelo controle, 109.8, bom voo. 98, obrigado, até a volta. Adoro, bom dia, eu tô na 304, estabilizado, vai estar travado. Então, 3304, já embaixo travado? Afirmativo. Então, 3304, tráfego avistado, tem impulso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus com 0,612 nós. Posso estar 0, o meu Patango já tem um Airbus da TAM na final da pistão no 0 com pouso autorizado. Confirmando o Xenem é... Sim? É o 625. É 225, firma horário, plano? Solo Gol 1923, é informação do artista, é A, mais para Guarulhos. Ok, só um minuto, 1923. Confirmando, passa. O Xenem é 225? Ok, daqui a 5 minutos você está chegando no sistema para a cópia, 225. 9923 Guarulhos, 360, autorizado. VP Zulu 21, decola pista no 0 com a direita, sai da rua, elétrico. Controle 119.8, assina 5433. Posição 3663, identifique. Chegada bom. Zulu 10, com curva direita, saída elétrica, 198, 5433. Tá correto, pode puxar, vai adicionar agora 923.